DJ Victor. Segura, não solta os mano, pilota da fuga, é a cota, é foda. Desabilitado, molecote toca, tá colocando a prova a bondade dos bota. Na pista incomoda, vizinha invejosa, tirando de giro na porta. Agora eu tô habilitado e a senhora vai ter que engolir a seca essa vitória. Eu joguei meu foguetão na pista e roubei o coração das lindas. Fuga de leve, bota na pista, acelera tua nave, já me perderam de vista. Hoje eu tô pesadão. Fuga de F, hasta la vista, acelera tua nave, não vão prender minha conquista, porque eu tô boladão. Fuga de leve, bota na pista, acelera tua nave, já me perderam de vista, porque eu tô boladão. Fuga de F, hasta la vista, acelera tua nave, não vão prender minha conquista, porque eu tô pesado. E aí, Vitor? Então pode relaxar, gatona, fica à vontade. Aproveita o pinhão que hoje tu tá de tag. E avisa pro teu pai que hoje tu vai voltar mais tarde. Ou se pá nem volta, dorme com os mandrake. Toda patricinha cheia do dinheiro, no condomínio que ela mora, nas antigas eu fiz uns trechos. E mesmo assim ela gosta do maloqueiro, gosta de aventura, ela sente tesão sem medo. Então rebola, senta, senta que é sem eu. Que hoje a noite é nossa, vai rolar salseiro. Hidromassagem, festa VIP, tô nem vendo. Eu trouxe a patricinha pra favela e tô fudendo. E se nós tromba KVT na volta, se segura. Porque gato, cê tá com toque, então claro que é fuga. Nós já deu trabalho pra caralho de bordão pela rua. Hoje é de milidu, caiu o canhão, assusta, eu tô de milidu. Com a gata na garupa, fuga na viatura, eu tô de milidu. Com a gata na garupa, eu tô de milidu, que eu tô de milidu. Com a gata na garupa, fuga na viatura, eu tô de milidu. Com a gata na garupa, eu tô de milidu. Meu jeito mulherengo não me faz melhor do que ninguém, mas só basta uma ligação, catona, e você vem. Aqui só tem uns perturbados e várias pervertidas. Um trago do borracha, traz as cachorras na fita. Vários pagar de bambamba, cês pensam que são quem? Espático não cola, respeito é pra quem tem. Os manda chuva da quebrada, joga os brinquedão. Os pitbull nas fotos causa alucinação. Lissando adormece, mais uma noite fria. As gatas comparece, gosta de adrenalina. Atento com os covardes, longe de pouco. Banco de trás tá Mac, Top, Dive, Vogue, cinza. Vestido Edhard, azul, louca de Malibu. Tirando onda igual surfista, feras em Cancún. Seu jeito louco, me xingou, te leva pro QG. Pode ficar tranquila, que hoje é tudo no privê. Vestido Edhard, azul, louca de Malibu. Tirando onda igual surfista, feras em Cancún. Seu jeito louco, me xingou, te leva pro QG. Pode ficar tranquila, que hoje é tudo no privê. Motorizado na grande São Paulo, raspei no capão, de ensolarado. A 24K na cara, mó break de quadro. Bico sujo até fala que é tudo roubado. Tenho sua conta bancária no cartão clonado. Na Lacoste eu vou gastar de raiva 20 fácil. Um dia passei vontade, mas hoje não passo. Tomei um bote da Civil na Francisco Morato. Perdi 50 mil e fui liberado. E tá ligado, nossa liberdade é o que vale. Não quero ficar privado com saudade da minha família e dos amigos de verdade. É foda ficar devendo pra esses covardes. Eu vou pagar, tô aqui o seu checkmate. E depois vou dar um giro pela cidade. Pegar meu jet pra praia da diade. E vida boa, vida de vida louca. Quem diria o neguinho cantando funk na quebrada, tipo Zé Pequeno. Dominando a porra toda, dominando a porra toda. Dominando a porra toda, dominando a porra toda. Dominando a porra toda. Eu tô mocado na Ilha de Caras e os cana tá uma cota só pra me pegar. Faz um tempo parei com o corre e juntei uma bala. Eles de conversa fiada pra nós se entregar. E fora as navias, mansão com nome de doces laranjas. É vida de bacana, é outro patamar. E no cardápio todo tipo de puta insana. Bora, bora o Bahamas, onde tu quer gozar. Os bota na minha procura pra me dar o bote. Nem com os amigos tô podendo me comunicar. Mas tá pelos lados de cá vivendo com outro nome. Machado cheio de paçoco pra poder forgar. Os bota na minha procura pra me dar o bote. Nem com os amigos tô podendo me comunicar. Mas tá pelos lados de cá vivendo com outro nome. Machado cheio de paçoco pra poder forgar. Muitos vivem de maquiagem. Tô sempre atento com a maldade. Na rua é foda, vários fraude. Se dizendo até ser mandrake. Mandrake de verdade vai na busca do progresso. Joga na bala certa e não adianta tu falar. Que enquanto você fala, nós almeja o sucesso. Na mesma intensidade que fez o mundão girar. Focado no progresso, o bico sujo vê de longe. E acha que foi fácil que eu pude conquistar. Não peguei no fuzil, mas eu rimei no microfone. Vi uns perder a vida e nunca quis me jogar. Histórias de onde eu vim, virei nas ruas várias noites. Atrás de uma melhora, parado não vou ficar. Do começo ao fim de bate pronto é 011. E todas as quebradas do brasa que me escutar. Não deixe pra amanhã o que pode ser feito hoje. O tempo é o remédio, mas não pode sossegar. Mano, se eu tô quase até diferente, eles me param. Olha na minha cara e às vezes quer me forjar. Porque eu cresci na favela, nos bicos e viela. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Porque eu cresci nas viela e os graus de magrela. Agora é XJ, agora é XJ. Porque eu cresci na favela, nos becos e vielas. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Porque eu cresci nas vielas e os graus de magrela. Agora é XJ, agora é XJ. Eita! DJ Victor. Segura, não solta os mano, pilota da fuga é a cota, é foda. Desabilitado, molecote toca. Tá colocando a prova a bondade dos bota. Na pista incomoda, vizinha invejosa, tirando de giro na porta. Agora eu tô habilitado e a senhora vai ter que engolir a seca essa vitória. Eu joguei meu foguetão.